Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura e Márcia Ferreira. Direção comercial: Zélia Maria. Sonoplastia: Márcio Silva. Coordenação de produção: Marina Moura. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasque. Direção geral: Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias, terça-feira, 23 de setembro de 2014. Destaques de hoje. Desigualdade social é estável desde 2006, indica estudo da UNB. Principais presidenciáveis traçam estratégias para cativar o eleitorado. Estudante brasileiro morre durante trilha e montanha dos Estados Unidos. Polícia do Maranhão prende 16 após ataques a ônibus em São Luís. Juiz nega delação premiada de Paulo Roberto Costa à CPI, CGU e Petrobras. Garoto de 11 anos que caiu do quinto andar em Belo Horizonte é enterrado. Operação contra a ebola em Serra Leoa encontra 70 corpos e 150 casos. Explosões deixam mortos e feridos na região muçulmana chinesa de Xinjiang. Vamos agora com a previsão do tempo pela Climatempo. Região Sudeste. Instabilidades deixadas pela frente fria ainda provocam chuva à tarde no oeste e norte de Minas Gerais. Sol com muitas nuvens, mas sem chuva, no Espírito Santo e no nordeste de Minas. Sol, calor e tempo firme nas demais áreas. Região Norte. O sol predomina e não chove no Amapá. No sul do Pará e no Tocantins, o sol aparece entre muitas nuvens e ocorrem pancadas de chuva rápida a qualquer hora do dia. Sol, calor e pancadas de chuva a partir da tarde nas demais áreas. Região Nordeste. Uma frente fria forma muitas nuvens e provoca chuva a qualquer hora do dia entre Salvador, Sul e Recôncavo Baiano. Sol e chuva rápida no oeste da Bahia e na faixa leste entre Sergipe e o Rio Grande do Norte. No Maranhão e no norte do Piauí, ocorrem pancadas de chuva à tarde. Região Sul. O sol aparece com força em toda a região. No decorrer do dia, novas áreas de instabilidade se formam e avançam para o sul do país. Chove a partir da tarde no oeste da região e à noite nas demais áreas gaúchas, no sudoeste do Paraná e no sul de Santa Catarina. Região Centro-Oeste. O sol aparece entre muitas nuvens e chove a qualquer hora no Distrito Federal, no centro-norte de Goiás e no centro-oeste e norte de Mato Grosso. No restante da região, sol e pancadas isoladas de chuva a partir da tarde. Vamos ao nosso primeiro intervalo e já voltamos com o Jornal Brasil Notícias. Toda mulher sonha com uma pele bonita. O hidratante corporal Puro Ômegas trabalha a favor da sua beleza. Você precisa conhecer as vantagens de usar diariamente o hidratante corporal Puro Ômegas. Sim, porque ao usá-lo, em poucos dias notará a diferença de sua pele. Preparado com os ômegas 3, 6, 7 e 9, encontrados no óleo de avestruz, o nosso hidratante é o que há de melhor para a impermeabilidade da pele. Conheça hoje mesmo este verdadeiro fenômeno. Hidratante corporal Puro Ômegas, cientificamente comprovado como o mais eficaz produto que age a favor da sua beleza e de sua pele. Você pode encontrar em várias cidades brasileiras, através dos nossos representantes ou através do nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ainda pelo nosso televendas em horário comercial. Ligue 61 3532 69 93. Peça o seu hidratante corporal Puro Ômegas, mais um produto de sucesso, saúde com beleza. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. tarde, ouvinte. Seja bem-vindo a mais um Antena Web Informação. Sobe para 40 vítimas mortais e 26 desaparecidos o resultado de um deslizamento de terras. O incêndio num tanque de petróleo na Líbia está a causar grande preocupação. Morreu o candidato à presidência do Brasil, Eduardo Campos. Novo atentado na Nigéria. Um atentado terrorista vitimou, mais ou menos no sul do país, 200 pessoas. Antena Web Informação. De segunda a sexta, por volta das 13h25, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. As noites de domingo estão melhores do que nunca no Canal 1. Das 21h às 23h, o programa Noites de Domingo apresenta-lhe vários conteúdos, entre música, conversas, entrevistas e alguns momentos para recordar o passado presente da nossa estação. Não perca, aos domingos, um espaço único no qual o estimado ouvinte também pode participar. Noites de Domingo. Aos domingos, a partir das 9 da noite, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Até 2012, a diferença entre ricos e pobres no Brasil ficou estagnada e contraria dados oficiais. Pela primeira vez, pesquisa usou informações do Imposto de Renda. O abismo entre pobres e ricos não mudou, pelo menos desde 2006 até 2012. Aponta levantamento feito por três renomados pesquisadores no tema recém-publicado na revista científica Ciência e Saúde Coletiva. E mais, a desigualdade é maior do que se imaginava. O estudo chegou a um índice de disparidade 11% superior ao verificado por meio da PNAD, cujo método é perguntar a uma pessoa sobre a renda de todos os demais membros da família. Pela primeira vez no Brasil, os dados das declarações de imposto de renda foram usados para calcular a desigualdade, replicando estudos do francês Thomas Piketty. As informações da Receita Federal necessárias para alcançar os mais ricos foram aliadas às da PNAD, que medem bem a renda dos mais pobres. Aplicadas a uma metodologia referendada cientificamente, as duas fontes mostraram que, ao contrário da queda na desigualdade de 2006 a 2012, alardeada pelo governo, o índice permanece estável. No período analisado, o coeficiente de Gini, parâmetro internacional numa escala de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo do zero, menor é a desigualdade num país, passou de 0,695 para 0,690. Oscilou, portanto, menos de 1%, o que é considerado mera flutuação estatística. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, divulgou ontem que o eleitor deve levar em média 1 minuto e 14 segundos para votar na urna eletrônica. A estimativa leva em conta desde o momento em que o eleitor se apresenta ao mesário e vai à cabine de votação até o último voto na urna eletrônica. No dia 5 de outubro, serão eleitos deputados estaduais e federais, senadores, governadores e o presidente da República. A estimativa do TSE foi baseada no tempo gasto pelo eleitor para votar nas eleições gerais de 2010. Para agilizar a votação, o tribunal recomenda a utilização de um papel para anotar o número dos candidatos. As recentes pesquisas eleitorais divulgadas na semana que passou, apresentando uma melhora nos índices do candidato do PSDB à presidência, Aécio Neves, e mudanças na disputa entre Dilma Rousseff, do PT, e Marina Silva, do PSB, com um descolamento da primeira em relação à segunda, lançaram novas dúvidas quanto ao resultado final do primeiro turno, marcado para daqui a 2 domingos. Faltando 13 dias para o veredito do eleitorado, os articuladores políticos das campanhas traçam estratégias para superar desafios nas ruas, nos horários eleitorais e nos debates televisivos, em busca de seguir sonhando em subir a rampa do Palácio do Planalto em 1º de janeiro de 2015. Mais do que nunca, Aécio e aliados calculam o quanto precisam ganhar em intenções de voto para chegar ao segundo turno, ao mesmo tempo em que correm contra o relógio pelo tempo exíguo até 5 de outubro. De acordo com o estrategista, é fundamental aproveitar os ventos da mudança. Segundo ele, há 4 semanas, Aécio despencava nas pesquisas. Nas 2 semanas seguintes, estabilizou e agora voltou a subir. A curva é boa para a gente. Se mantivermos um ritmo constante de crescimento, poderemos chegar às vésperas do primeiro turno empatados com Marina. Na margem de erro, disse um aliado, e ainda precisamos reforçar o conhecimento do candidato, já que 1/3 do eleitorado admite que não conhece Aécio, completou o estrategista. Para o diretor do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, DIAP, Antônio Augusto de Queiroz, além do esforço extra de crescer praticamente 6 pontos percentuais ao longo das próximas 2 semanas, Aécio vai insistir na tecla de que ele é a oposição segura. O candidato do PSDB deve insistir na tese de que Marina e Dilma são farinha do mesmo saco, já que as duas militaram juntas no PT, lembrou Toninho. O juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, no Paraná, Sérgio Fernando Moro, se negou a fornecer cópias dos depoimentos que o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, presta sob a condição de obter o benefício da delação premiada. A negativa foi dada nesta segunda-feira à CPI, que investiga irregularidades na estatal, a própria Petrobras e a Controladoria Geral da União, CGU. Em depoimentos ao Ministério Público e à Polícia Federal, Costa tem admitido que pagou propinas a uma série de políticos com recursos públicos. Em troca, ele espera ter sua pena reduzida ou extinta na justiça. No despacho à comissão, a petroleira e a CGU, Sérgio Moro, afirma que este não é o momento de se dar acesso às informações do delator, considerado por alguns um homem bomba, devido aos efeitos político-eleitorais que suas declarações podem causar na imagem e nos votos dos personagens envolvidos. O momento atual, quando o suposto acordo e os eventuais depoimentos colhidos sequer foram submetidos ao juízo para homologação judicial, não permite o compartilhamento, disse o juiz. Porém, ele disse que a negativa não impede compartilhar as provas no futuro. Vamos agora ao comentário direto de Brasília, com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, o Brasil continua muito mal em educação, além de em outros itens como saúde, infraestrutura e segurança. Mas educação, como já disse, é fundamental. No entanto, com exceção de Aécio, as 2 outras candidatas não apresentam algo que nos faça supor que possam fazer melhor do que aí está. Dilma, por razões óbvias, fez um pouco, mas insuficiente. E Marina é um conjunto de propostas desconexas, como a querer transformar a escola em palco de projetos ambientalistas. Como disse um dos comentaristas da Veja, parece preferir árvores do que crianças. Sem revolução na educação, não há salvação. Assim que, continuamos assistindo um país envergonhado diante de índices internacionais de pesquisa em educação. Além da vergonhosa chaga de termos, apesar da nossa riqueza aparente, milhões de analfabetos, funcionais ou não. Mas o que marca estes dias finais de campanha, e onde a decisão cada vez mais se aproxima do eleitor, é a continuidade da descoberta de malfeitos daqueles que estão no poder. além das mal traçadas linhas de uma propaganda tão enganosa que a atual presidente, sobre quem realmente foi, é ou deveria ser, fica-se na dúvida. É apenas uma caricatura de governante a despejar impropérios e inverdades. De um governo que está há 12 anos no poder, e do qual a sua principal opositora fez parte por mais de 20 anos como militante e apoiadora. Descobre-se agora, pelas novas denúncias do ex-diretor Paulo Roberto Costa, que outras diretorias da Petrobras serviam de fornecedoras de dinheiro e propinas ao PT e seus aliados. Agora é citada também a diretoria de serviços, comandada por Renato Duque, ligado ao PT, e indicado por ninguém mais do que o ex-poderoso chefe da Casa Civil de Lula, José Dirceu, mensaleiro preso, e que permaneceu no posto, o Duque, no governo de Lula e ainda no de Dilma. Uma diretoria com mais dinheiro que a minha, afirmou Costa à Polícia Federal e ao Ministério Público, e de onde abastecia o partido de seus chefes e dos aliados. Estarrece também a descoberta de que uma ONG, e já me referi muito a elas pelas suspeitas de como usam dinheiro público. Uma forma foi desvendada. A ONG Instituto Brasil roubou, segundo a Veja, dinheiro de casas populares que seriam entregues aos mais pobres. Estes Robin Hoods, ao contrário, roubam dos pobres para entregar a deputados, senadores e dirigentes partidários. Meus caros ouvintes e leitores, tudo está mostrado, escrito, com fotografias, documentos, fartura de provas. E escassez de ações realmente capazes de intimidar corruptos e corruptores. E o que é mais lamentável, incapaz de sensibilizar pessoas, eleitores, que ainda assim se propõem a manter este time no poder. Roubam e não fazem, certamente, um dos novos slogans, inclusive. De Brasília, José Wojtchumas. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade, se tem um representante da nossa empresa, ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Vamos fazer mais um rápido intervalo e já voltamos com o Jornal Brasil Notícias. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento. Saúde com Beleza. Sabemos por alto o que se passa no país e no mundo, mas nem sempre refletimos sobre os assuntos. Acompanhe Carlos Bonaparte na análise semanal a um dos temas mais marcantes da atualidade nacional e internacional. Não perca Nós e o Mundo, às sextas-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. A música clássica tem um espaço de excelência no Canal 1. Pauta Musical. Às quintas e sextas-feiras, Ana Lúcia Andrade, pela Rádio Câmara, apresenta-nos durante 60 minutos um espaço imperdível para os amantes da música erudita. Pauta Musical. Emoções cantadas em teclas e cordas em Pauta Musical. Às quintas e sextas, das 16 às 17, com Ana Lúcia Andrade, no Canal 1. Thank you. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Serra Leoa voltava nesta segunda-feira à normalidade, após 3 dias de confinamento que permitiram descobrir dezenas de mortos devido ao ebola, ao mesmo tempo que o religioso espanhol que contraiu o vírus neste país chegou a Madrid para receber tratamento médico. O confinamento permitiu detectar 150 casos novos do vírus mortal e encontrar 70 cadáveres, indicaram as autoridades nesta segunda-feira. A epidemia provocou mais de 2.600 mortes durante o ano, provocando uma crise de saúde de repercussões sociais e econômicas nos 3 países mais afetados: Serra Leoa, Libéria e Guiné. Em Serra Leoa, onde o vírus hemorrágico matou mais de 600 pessoas, os 6 milhões de habitantes foram proibidos de sair de suas casas nos últimos 3 dias. O balanço de cadáveres encontrados e de casos detectados durante o confinamento se limita à capital Freetown e aos seus arredores. Os resultados para todo o país podem aumentar consideravelmente os números gerais, indicaram nesta segunda-feira as autoridades. A população respeitou a ordem de permanecer em suas casas, o que permitiu às equipes de campanha sensibilizar as famílias sobre o ebola, ressaltou um funcionário dos serviços públicos de saúde. Na Espanha, o missionário católico Manuel García Vierro, de 69 anos, chegou na madrugada desta segunda-feira a Madrid, procedente de Serra Leoa, em um avião ambulância, e foi imediatamente transferido ao Hospital Carlos III. O missionário encontrava-se no momento em uma situação grave, informou o hospital. García Vierro, especializado em medicina tropical, membro da Ordem Hospitalar de San Juan de Dios, instalada na África há 30 anos, dirigia em Serra Leoa o hospital da cidade de Lunsar. O religioso é o segundo caso de um espanhol infectado com esta doença desde o início da epidemia. Em agosto, o também religioso Miguel Pajares, de 75 anos, morreu de ebola depois de ser transferido a Madrid. Depois de ter seus cidadãos ameaçados pelo grupo radical Estado Islâmico, a França respondeu que não tem medo e está preparada para enfrentar as ameaças terroristas. O porta-voz do Estado Islâmico, Abu Mohammed al-Adnani, pediu ontem aos muçulmanos, em mensagem difundida em várias línguas por meio da internet, para matarem cidadãos dos países que participam na coligação internacional contra o Estado Islâmico. Matem um infiel norte-americano ou um europeu, especialmente um rancoroso e imundo francês, disse Adnani. Na sexta-feira passada, a França realizou ataques aéreos a estruturas do Estado Islâmico no Iraque e se tornou o primeiro país a se juntar aos Estados Unidos na campanha aérea contra o grupo extremista que tenta controlar regiões estratégicas para financiar seu projeto de recriar o califado, a forma islâmica de governo, extinguir as fronteiras e impor a Sharia, a lei islâmica. O ataque aéreo contra um depósito logístico no nordeste do Iraque atiçou a ira da organização contra os franceses. O ministro do interior francês, Bernard Cazeneuve, disse em declaração transmitida pela televisão francesa que a França não tem medo e está preparada para responder às ameaças. O representante do governo francês acrescentou que esta não é a primeira vez que a França é ameaçada por grupos terroristas que atacam os valores da tolerância, dos direitos humanos e da democracia que temos defendido ao longo de séculos. Entre os milhares de voluntários que se juntaram à luta armada do Estado Islâmico, de dezenas de nacionalidades, estão muitos cidadãos franceses. Devido a isso, o governo do país tem se mostrado preocupado com o aumento do número de franceses combatendo do lado do grupo extremista na Síria e no Iraque, e que, caso retorne ao território da França, representarão uma ameaça à segurança do país. Na semana passada, o Parlamento da França aprovou uma lei antiterrorista que prevê a proibição de viagens a todos os suspeitos de pertencer a grupos extremistas islâmicos. O chefe da opositora Coalizão Nacional Síria, CNS, Hadi al-Barra, pediu nesta segunda-feira à comunidade internacional que realize ataques aéreos imediatos contra os jihadistas do Estado Islâmico. Devemos lançar imediatamente ataques aéreos na Síria. Enquanto estamos falando, milhares de civis no norte da Síria são prisioneiros de um assédio brutal realizado pelo Estado Islâmico, afirmou o chefe do principal grupo de oposição no exílio. Ele deu estas declarações à margem da Assembleia Geral da ONU, enquanto 130 mil sírios, especialmente curdos, se refugiavam na Turquia após escapar da ofensiva jihadista. Três soldados do exército afegão desapareceram de uma base militar em Massachusetts, nordeste dos Estados Unidos, onde uma operação de busca foi lançada, anunciou o Pentágono nesta segunda-feira. As circunstâncias do desaparecimento ainda não estão claras, mas os três soldados do Exército Nacional Afegão foram vistos pela última vez no sábado em um shopping em Hyannis, quando caminhavam com outros colegas afegãos, segundo informou o porta-voz do Pentágono, o coronel Stephen Warren. Os três oficiais faziam parte de um grupo de 14 afegãos que participam de um curso do Programa de Cooperação de Exercícios Regionais 2014, patrocinado pelo Comando Americano para a Ásia Central e Oriente Médio. Os três soldados do ANA participavam de um exercício do CENTCOM na base conjunta da CAPCOD, onde foram considerados desaparecidos pelo pessoal da segurança no sábado à noite, explicou Warren. Os rebeldes xiitas do grupo Ansar Allah concordaram nesta segunda-feira em acabar com os confrontos com os combatentes sunitas do partido Al-Islah em Sana'a, indicaram os negociadores que participam em uma mediação lidada por um representante da ONU. O líder dos rebeldes, Abdel Malek Houthi, designou dois de seus adjuntos para assinar o acordo em Sana'a nas últimas horas, ou neste sábado, declarou um dos negociadores aos jornalistas presentes. Por ora, os detalhes do acordo aparentemente obtido por mediador da ONU, Jamal Ben Omar, não foram revelados. Segundo o Ministério da Saúde iemenita, ao menos 200 pessoas morreram nos recentes combates na capital do Iêmen. Este número não inclui os mortos recuperados por familiares. Os combates foram interrompidos domingo à noite, após a assinatura do acordo, que aconteceu num contexto de intensificação dos combates, perto do aeroporto da capital. Na quinta-feira, quase 40 pessoas morreram em confrontos entre os simpatizantes do Partido Islamita Sunita, Al-Islah, e o exército por um lado, e os rebeldes xiitas de Ansar Allah por outro, no norte de Sana'a, onde se localiza o aeroporto, informaram várias fontes. Jornal Brasil Notícias. Faremos agora mais um breve intervalo e estaremos de volta dentro de instantes. Cada pessoa tem um tipo de cabelo diferente. O de Maria é crespo, o de Joana é ressecado. Os cabelos de Paula são lisos e oleosos. E Luísa tem os cabelos maltratados pela pintura. Sabe de uma coisa? Para deixar os cabelos bonitos, use óleo de argan, saúde com beleza. As mulheres estão adorando. Rico em ácido graxos essenciais. É pouco gorduroso e age bem, até em fios oleosos. Brilho, maciez e balanço natural. Elimina os fios arrepiados. Óleo de argan, saúde com beleza. Procure o nosso representante em todo o país. E se em sua cidade ainda não tiver, peça pelo nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ligue no horário comercial para 61 3532-6993. Óleo de argan saúde com beleza, para dar muito mais brilho aos seus cabelos. Estamos apresentando Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Lux presents Hollywood. Como tudo na vida, a rádio também é feita de presente e passado. No Canal 1 trazemos-lhe Old Time Radio, um espaço destinado a recordar programas desde a década de 30 até à década de 1980. Old Time Radio, de segunda a domingo, entre as 6 e as 8 da manhã, no Canal 1. Em 1920 foi uma década histórica. Uns recuperavam no pós-guerra, outros cresciam a olhos vistos a cada dia. Vivências que se refletiram na música e que abordamos em Os Loucos Anos 20, sextas-feiras, às 21h15, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. Um estudante brasileiro morreu no Arizona, Estados Unidos, ao fazer uma trilha em uma montanha. Emanuel Rodrigo Baiana Costa Bezerra, de 22 anos, era estudante de engenharia elétrica na Universidade Federal do Ceará e estava no país há um mês pelo programa Ciência Sem Fronteiras. Emanuel estava no Parque Camelback Mountain, em Phoenix, acompanhado de amigos e um guia, quando desfaleceu em um mal súbito proveniente de desidratação avançada. Segundo a mãe do estudante, Ana Maria Biana, autoridades locais disseram que ele teve dificuldade na subida, acabou passando mal e pediu um tempo para descansar antes da descida. Segundo amigos da família, o estudante teria sofrido uma pequena queda de 2 ou 3 metros em um passeio em um parque rural, o que complicou o estado de grande desidratação. Soldado da Polícia Militar Henrique Dias Bueno de Araújo, de 31 anos, preso em flagrante na noite de quinta-feira passada, por ser o autor do disparo que matou o vendedor ambulante Carlos Augusto Muniz Braga, de 30 anos, na Lapa, zona oeste de São Paulo, foi solto no final da tarde de ontem, após uma decisão da justiça que revogou sua prisão. A Polícia Militar não soube informar o horário em que Araújo foi solto, mas confirmou que ele já deixou o presídio militar Romão Gomes. A revogação da prisão preventiva de Araújo foi determinada pela juíza Eliana Casales Tosi de Melo, da 5ª Vara do Júri. Para a juíza, o soldado tem residência fixa na capital e ocupação e não tem maus antecedentes, podendo responder ao crime em liberdade. No entanto, Araújo não poderá deixar a cidade sem comunicar o fato antecipadamente à justiça. Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares estiveram na região da Lapa na última quinta-feira para uma ação de fiscalização e apreensão de DVDs que eram comercializados de forma ilegal. O boletim policial informa que, durante a apreensão, os policiais foram desacatados por vendedores ambulantes que teriam se unido para jogar objetos contra os PMs. Os policiais, então, revidaram com gás-pimenta. Vídeos gravados por meio de aparelhos celulares por pessoas que testemunharam o fato e que foram divulgados na internet mostraram o momento em que o policial Araújo segura um spray com gás de pimenta na mão esquerda e uma arma na mão direita. Araújo, com mais 2 policiais, tentavam prender um outro ambulante quando Braga tentou tomar o spray com gás de pimenta que estava com o soldado. lado. Araújo então disparou contra o vendedor, acertando-o na cabeça. Braga foi socorrido ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu. Logo depois da morte do camelô, houve um protesto no local. A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão informou nesta segunda-feira que 16 suspeitos de participar dos incêndios a 6 ônibus e uma van no último final de semana em São Luís foram presos. A polícia investiga se a ordem para os ataques que aterrorizaram a população da capital do estado no último sábado e domingo foi dada a partir do complexo penitenciário de Pedrinhas, maior estabelecimento prisional do Maranhão. Em nota, a secretaria informou que continua investigando a autoria dos atentados e que todas as medidas foram tomadas para garantir a segurança da população, sem citar, no entanto, quais ações estão sendo adotadas. A Secretaria de Justiça e Administração Penitenciária informou à Agência Brasil que investiga uma mensagem de áudio divulgada nas redes sociais em que internos de Pedrinhas relacionam a ordem para os ataques a ônibus na capital, a mudanças no esquema de visitas e ao suposto corte no fornecimento de água e luz no estabelecimento prisional. Tristeza e dor marcaram o velório do menino Daniel Moreira Vasconcelos Caetano, de 11 anos, que morreu ao cair do 5º andar de um prédio no bairro Serra, na região centro-sul de Belo Horizonte. A cerimônia aconteceu no cemitério Parque da Colina, na região oeste da capital. Familiares, amigos e colegas de escola da criança foram até o local para prestar as últimas homenagens ao menino, sob grande comoção. O acidente aconteceu na tarde de domingo. Os pais de Daniel são separados e ele estava passando o dia com o pai. Eles foram até o condomínio, onde mora a namorada do pai do menino, que fica na rua Rádio. No local, estava acontecendo uma festa para comemorar a chegada da primavera, com várias atividades e brincadeiras para as crianças. Segundo a polícia militar, a mulher contou que eles voltaram para o apartamento e Daniel entrou em um quarto, onde se sentou na janela para observar a movimentação das pessoas. Como achou perigoso, ela chamou o namorado para alertar o menino. Quando o homem entrou no quarto para mandar Daniel descer, ele acabou caindo. A Fiat convocou 81 mil veículos para corrigir falhas que podem dificultar a arrancada do veículo, com risco de acidente. O problema atinge modelos do Punto, do Ideia, da Doblô e do Bravo, fabricados de fevereiro de 2012 a 22 de fevereiro de 2014. Os proprietários podem agendar atendimento por meio do telefone 0800-707-1000. Repetindo, 0800-707-1000. A primavera, estação do ano na qual se inicia o período das temperaturas em elevação no país, começou oficialmente nesta segunda-feira, às 23 horas e 29 minutos, e vai até o dia 21 de dezembro. O aumento da temperatura também ocorre com a possível chegada do fenômeno El Niño, que é caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Para a pesquisadora do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, Marlene Leal, essa possível chegada do El Niño é uma condição normal para que ocorra aumento gradual da temperatura. Esta é uma época de bastante umidade relativa do ar ao longo dos dias e pode trazer um pouco mais de chuva, disse ela. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícia. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação de Márcia Ferreira e Edelson Moura. Direção comercial de Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Direção geral, Edelson Moura. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã. E obrigada por sua audiência.